Começa agora a entrevista com candidatos à reitoria da UFSCar. Hoje, a jornalista Simone Bezerra entrevista os representantes da Chapa 1, Orgulho de Ser UFSCar, ao vivo, agora na 95,3 FM e também na internet, www.radio.ufscar.br. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio UFSCar. Então, começamos a nossa segunda entrevista com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de São Carlos. O processo de escolha será no próximo dia 29. Como forma de disseminar as propostas das duas chapas que concorrem à reitoria, a Rádio UFSCar realiza entrevistas ao vivo com os representantes das chapas. Durante a entrevista, serão sorteadas 3 perguntas para a apresentação das propostas de ambas as chapas dentre os 10 temas escolhidos pela emissora, que abrange segurança no campus, assistência estudantil, graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, comunicação e cultura, infraestrutura, ações multicamp, mobilidade e trânsito e internacionalização e excelência acadêmica. Definida por meio de sorteio, com a presença de representantes das chapas e da comissão eleitoral, a primeira entrevista foi ontem, terça-feira, com a Chapa 2, todos UFSCar, com a presença da candidata reitora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, do Departamento de Ciência da Informação. E hoje, a Rádio UFSCar recebe a Chapa 1, Orgulho de Ser UFSCar, com a presença do candidato a reitor Mauro Rocha Cortez, Cláudio Chinti Kiminami, candidato a vice-reitor, Kelly Cristina Leite, candidata a pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. E como foi definido por sorteio, a chapa tem 3 minutos para a apresentação. Boa tarde a todos e todas as ouvintes. É um prazer estar aqui. Gostaria inicialmente de agradecer à equipe da Rádio UFSCar essa oportunidade, né? Eu acho que é muito importante que a comunidade em geral e a comunidade específica da UFSCar possa conhecer as distintas propostas, possa comparar as propostas. Quero aproveitar, convidá-los para conhecer nossas propostas que estão no... podem ser acessadas através do Facebook, né, Chapa 1, Orgulho de Ser UFSCar, através, lá é redirecionado para o nosso site. Queremos dizer que a nossa candidatura é resultado de um processo de trabalho coletivo, né, que envolveu um número grande de pessoas em torno de questões importantes para a universidade. Poderemos destacar 3 grandes eixos organizadores das distintas frentes que estão colocadas na nossa proposta, né? Primeira ideia de que nós temos que lutar por uma e preservar uma educação superior pública e gratuita de qualidade, que é um dos nossos princípios basilares, né? Nós entendemos que essa é uma condição para que a universidade possa contribuir para a redução mínima que seja das enormes desigualdades que existem no nosso país, né? Nós temos que preparar jovens para um mundo em constante transformação, né? E com isso, nós, para fazer isso, precisamos ter inovações pedagógicas importantes, precisamos ter uma pesquisa muito consolidada e muito séria, e os estudantes e os pesquisadores dentro de um diálogo mais profícuo, né? Precisamos também avançar as condições de permanência dos estudantes na universidade. Nós temos um contingente bastante expressivo de estudantes que estão na universidade e que precisam desse apoio, né? Estão na universidade por uma política de reserva de vagas, uma política que a universidade vem implantando muito antes de que isso seja determinado em lei, né? Muitos estudantes só puderam concluir os seus estudos porque tiveram apoio da universidade. Então, uma política muito consistente de permanência e de assistência aos estudantes em todos os seus aspectos é uma das características da nossa atuação e do nosso programa. Esperamos que a comunidade conheça as nossas propostas, que a comunidade esteja presente no debate que acontecerá hoje à noite, às 18h30, no ginásio, para poder se apropriar melhor desse processo, desse debate todo. Muito obrigado. Então, agora nós vamos seguir como estava acordado com as comissões e nós vamos, então, já mostrei para vocês, os temas estão dentro dessa caixinha. Nós vamos, então, sortear o primeiro tema a ser respondido. Quem retira, por gentileza? Professor, deixe-nos ver, então. Nós vamos falar, então, gostaria que vocês destacassem o que vocês pensam para internacionalização e excelência acadêmica. É o primeiro tema a ser discutido. Professor, responde então, professor Cláudio Chinte, candidato a vice-reitor. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta agora numa outra condição. Estive aqui para divulgar um pouco a pesquisa como pesquisador, agora como candidato a vice-reitor, venho colocar aqui o que, que nossa proposta sobre essa questão de internacionalização e excelência acadêmica. Nos últimos anos, a pauta da internacionalização estabeleceu-se como uma das prioridades das universidades públicas brasileiras, né, vinculada a políticas públicas e programas governamentais, tais como Ciência Sem Fronteira, Idioma Sem Fronteira, dentre outras iniciativas. Entretanto, a internacionalização esteve sempre presente na UFSCar desde há muito tempo, nas mobilidades de estudantes de graduação, presente nas pesquisas, nas colaborações internacionais, na formação dos nossos docentes em instituições estrangeiras, como foi o meu caso. Lá no início da UFSCar, né, nós não tínhamos a pós-graduação consolidada, e eu fui um dos agraciados com essa possibilidade de ter uma experiência fora e trazer aqui para dentro, né, toda a experiência, isso tudo. Então, acreditamos que vivemos num momento importante da nossa internacionalização, à medida que mais de 1.500 alunos retornaram das suas experiências no programa Sem Fronteiras, alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores, e isso vai, nós tivemos que capitalizar toda essa experiência obtida para que nós as usemos, não como modelo, mas sim como uma experiência a mais para nós refletirmos as direções dos nossos passos, né? Isso é uma importante conteúdo que faz parte da estratégia nossa de mantermos a nossa excelência acadêmica em todos os seus aspectos. O aluno e a aluna formados na UFSCar, né, são formados e precisam cada vez ser mais formados para o mundo, né? Quer dizer, hoje a mobilidade acadêmica, existe uma dimensão que é da mobilidade acadêmica, mas também existe uma mobilidade profissional muito grande. Então, a questão da internacionalização não se limita à mobilidade, mas ela abrange aspectos ligados à própria formação. A presença de temáticas internacionais nos currículos dos alunos. A presença de oportunidades de contato com experiências internacionais, seja trazendo estudantes estrangeiros para conviver aqui, seja levando nossos estudantes para lá também, mas seja também através da presença e de uso de tecnologias de informação para esses contatos. E, sobretudo, da presença da discussão e do debate do mundo que a gente vive na formação dos nossos estudantes. Bem, nós vamos então passar para o sorteio do segundo tema. Vamos lá então, quem retira? A professora Kelly está retirando, vamos ver então. Gostaria de saber os destaques, o que vocês destacam, a chapa 1 destaca para a comunicação e cultura. Bom, comunicação e cultura é um tema muito caro, né, muito importante para a universidade, né? A universidade tem um conjunto de iniciativas já nessa temática da comunicação e cultura. Por exemplo, a própria Rádio UFSCar, né? A Rádio UFSCar é uma iniciativa extremamente importante, né, e que ajuda não só a divulgar e a disseminar o conhecimento que é gerado na universidade, mas também oferece uma alternativa à própria formação dos alunos, né? Hoje, nós temos um conjunto enorme de possibilidades de comunicação, né? E a gente percebe uma crise, num certo sentido, das estruturas formais e convencionais de representação. Por mais que se informe, as pessoas estão sempre precisando de mais informações, né? No nosso entendimento, nós temos que fortalecer as estruturas de comunicação já existentes, como a Rádio UFSCar, como a o Sistema Integrado de Bibliotecas, como a Coordenadoria de Comunicação Social, como a própria editora da UFSCar. Essas são canais através dos quais a comunicação circula. E esses canais precisam ser fortalecidos, inclusive o uso de mídias de uma forma mais intensa e mais estruturada, né, para um contato maior com a própria comunidade interna e comunidade externa. No âmbito da cultura, nós temos que incentivar, continuar, na verdade, incentivando um conjunto de iniciativas que garantam a expressão dos diversos grupos sociais presentes na UFSCar, né? Através de ciclos de debate, através de plenárias. A gente tem uma proposta que está colocada, inclusive, na nossa página no Facebook, que é o UFSCar Participa, né? Participa UFSCar, que é um caminho de nós elencarmos alguns temas importantes, realizarmos algumas plenárias sobre esses temas, de tal forma a com que essas plenárias tragam questões relevantes, compartilhem essas questões com a gestão da universidade, que através dos seus colegiados verificará e encaminhará no sentido de que ela se realize, né? Nós temos iniciativas como o Chorando Sem Parar, que é uma iniciativa cultural muito importante da UFSCar, junto com o Projeto Contribuinte da Cultura. Temos o apoio que é dado à Orquestra Experimental da UFSCar e também os projetos de samba e choro. E nessa direção vamos continuar caminhando no sentido de garantir a expressão das distintas referências culturais presentes na universidade. Vamos então passar ao sorteio do último tema, né, dessa nossa entrevista. Quem retira, por gentileza? Cláudio, vamos ver então. Aqui, eu gostaria de saber o que vocês destacam da chapa na questão da infraestrutura. A infraestrutura da universidade cresceu muito, né? O projeto Reúne foi um projeto que fez com que a universidade aumentasse enormemente a sua infraestrutura. Entretanto, nós temos um conjunto de prédios e de malhas viárias, infraestrutura de rede, de computadores, de água, esgoto desenvolvidas, né, já construídas, mas que a gente percebe que elas precisam ser bastante aprimoradas ainda, né? Existem problemas localizados, existem alguns problemas, por exemplo, relacionados à conclusão de alguns prédios, que dependem de recursos públicos. Nós tivemos cortes bastante expressivos. O ano passado tivemos um corte de 50% na nossa recurso de capital. Esse ano tivemos um contingenciamento de 60%. Isso, obviamente, traz desdobramentos importantes para o funcionamento da universidade, né? Eu acho que a infraestrutura, de uma forma geral, da universidade, ela, comparativamente com as outras universidades, ela se encontra num estágio relativamente satisfatório, com algumas áreas mais críticas do que outras, né? Nós teremos que trabalhar e trabalharemos, né, caso venhamos a ser bem-sucedidos, né, no sentido de obter recursos junto às agências de fomento, como o FINEP, como o FAPESP, né? E nós temos pessoas com muita experiência nesse contato com essas agências de fomento para obtermos os recursos necessários para isso. Continuaremos também batalhando diuturnamente junto ao Ministério da Educação e junto ao Ministério do Planejamento para que esses recursos possam ser disponibilizados para a universidade. Entendemos que a universidade deu um salto muito importante na infraestrutura de informática, né, que é uma infraestrutura crítica para o funcionamento de uma organização como uma universidade. Demos saltos muito importantes, mas esses saltos ainda não são suficientes, né? A continuidade do investimento na informática da universidade, a melhoria e a substituição dos computadores ou de parte dos computadores hoje existentes, a melhora dos sistemas de Wi-Fi, né, existentes nos diversos ATs, né? E a colocação desses processos à disposição dos alunos, né, através das salas de aula, é uma coisa muito importante, né? eu entendo que a infraestrutura é uma exigência permanente da universidade e é algo que não, em relação ao qual não se pode relaxar e que se tem que continuar batalhando o tempo todo. Bem, conforme foi combinado, nós agora já sorteamos os três temas com tempo de 3 minutos para a resposta. E agora nós temos, então, 3 minutos para as considerações finais da chapa 1, todos pelo UFSCar. Não, essa foi a chapa de ontem, a chapa 2, todos pelo UFSCar, a chapa 1, orgulho de ser UFSCar. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo, né? E nós queremos ressaltar o nosso orgulho, né? Queremos ressaltar o orgulho de pertencer a uma universidade que nos formou, né? Que nos ofereceu um conjunto de oportunidades na nossa própria formação, inclusive oportunidades profissionais, e que vem oferecendo essas mesmas oportunidades para um conjunto de alunos. Nós temos orgulho de ser uma universidade inclusiva, né? Nós temos orgulho dos alunos que estão no UFSCar, em toda a sua diversidade, nós temos orgulho dos pesquisadores e professores que estão no UFSCar, nós temos orgulho dos servidores técnicos que mantêm essa unidade funcionando, nós temos orgulho de tudo que vem sendo construído, não por uma pessoa em particular, não por uma equipe em particular, mas pela comunidade. Na verdade, quem sustenta a universidade é a comunidade. É a comunidade que defende e quer manter, no nosso entendimento, o projeto de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. É a comunidade que quer manter que a universidade continue recebendo a diversidade da sociedade brasileira no seu interior. É a comunidade que quer a democracia dos processos decisórios. É a comunidade que quer a transparência das informações. E é para essa comunidade que nós estamos conversando, é com essa comunidade que nós estamos dialogando. Nós entendemos que estamos num processo bastante importante, esse processo democrático de tomada de decisão. Teremos hoje, às 16h30, no ginásio, 18h30, perdão, no ginásio de esportes do campus de São Carlos, o último debate, onde as chapas apresentarão as suas visões, onde as duas chapas apresentarão as suas propostas, né? Onde as pessoas presentes poderão comparar essas propostas. As pessoas também podem ver os debates anteriores que estão disponíveis no site no blog da Comissão Eleitoral, da UFSCar, né? Que vem acompanhando isso tudo muito de perto, né? Essa é uma pesquisa de opinião, uma pesquisa eleitoral que é feita junto à comunidade da UFSCar, né? E é muito importante que se defina isso, né? Quero também aproveitar a oportunidade, insistir para que as pessoas, por favor, conheçam nossas propostas e, acima de tudo, queremos aqui, como chapa 1, orgulho de ser UFSCar, pedir o apoio da comunidade da UFSCar às nossas propostas e dizendo que nós estamos muito empenhados, uma equipe muito preparada para conduzir essa questão. Obrigado. Nós que agradecemos, então, mas para encerrar, tal qual fizemos ontem, eu gostaria que a chapa selecionasse, sugerisse uma música, né, para encerrar essa nossa conversa. Nós sugerimos uma música que acho que tem muito a ver com a nossa trajetória e com o nosso entendimento, né? É a música chamada do João Bosco, chamada Bolerando com Ravel, que reúne o quê? Reúne a tradição e a seriedade e a estabilidade da música clássica com a inovação e o improviso da música popular brasileira. Eu acho que essa música foi tocada pouquíssimas vezes na rádio no Brasil, e os ouvintes vão ter a oportunidade de ouvir uma obra de arte que acho que acena para o futuro, tá certo? Obrigado. Nós agradecemos então, encerramos então as entrevistas com os candidatos à reitoria, as chapas que concorrem à reitoria da Universidade Federal de São Carlos. A eleição será no próximo dia 29 e hoje nós recebemos os representantes da chapa 1, orgulho de ser UFSCar. Nós recebemos aqui o professor Mauro Rocha Cortes, candidato a reitor. Desculpa, Cláudio Cortes. Cláudio Schint Kiminami, candidato a vice-reitor, e também Kellen Cristina Leite, candidata à pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis. Agora, 12h20, ficamos então com João Bosco, boleirando com Ravel. Servidores e alunos, participem da votação no dia 29 de junho, nos 4 campi da Universidade Federal de São Carlos. Mais informações, www.sucessao2016.ufscar.br. A UFSCar conta com o seu voto. Meu sapo, eu caio só no cidulé. Eu caio, caio, caio, caio, sim. Saboio, caio, caio, caio, sim. Ye, ye, ye, ye, yo, yo, yo, yo. Ye, ye, ye, ye, yo, yo, yo, yo. Le mar, oi, oi, le raio só no sino lá, um cacaí, sei um não quer eu cacaí. Eu caio, caio, caio, caio, sim. Noir.